1805, correção, Gol 1805, desce para 2000 pés, ajustado 1016. Quando possível, voadura, no final, desce que seja perto estabilizado. Automático, 2000 pés, desce de algumas milhas, voadura, câmara estabilizada, desce para 2016. Salvador, boa noite, Altan 3891 atingindo 160. Altan 3891, boa noite, Salvador Modula na 1208. 208, então, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3891. 3891, Altan, boa noite novamente, essa identificação desce para 4000 pés na chegada Bonf. 4000 chegada Bonf, 3891. Controle Salvador, muito boa noite, objeto 5899. Passa 215 para 150. Web 5899, boa noite, oceano identificação, direção 050 na chegada Mari. 050 na Mari, Web 5899. Localizador, boa noite, 05. Boa noite, 05, complete final, chama entrou já no 862. 862. Pois, boa noite, 05, boa. Ah, boa noite, 05, livre pouso, pista no 0, vento variável 3 nós, cheque trem. Baixou, travou. Boa noite, 05. Livre pouso, nós 05. Afirmo, vento variável 2 nós, voo no 805. Sente. 1805, Solos 18, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, gol 1805. Localizador com Campa Vista 389. 389, ano completo, final de uma torre, 986. 186, boa noite. Boa noite, bom pulso. Obrigado, bom trabalho. Realmente. Torre de Salvador, muito boa noite. Santo 3891, estabilizado e elétrico, pono zero. Boa noite, Santo 3891, no livre pouso, piso pono zero, vento variável 3 nós, cheque trem. Baixo travado, livre pouso no 0, 3891. Estou no pequeno desvio à esquerda, 5344 tipo. Ele desvia, reporte retrondona. Botar. O AB 5899 efetuando o desvio? Já está, está rondando, 5899. Bem. 3891, Solos 23, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Direita, Alfa Juliette, portão 08, vai para 89. Rota 389, na posição, mal gate. Portão 08. 08, obrigado. 5899, completo, chama a torre, 9862. Completo, 1862, obrigado, boa noite, só. Boa noite, bom rumo, bom pulo. Salvador, muito boa noite, objeto 5899 no ILS da 10. Boa noite, L5899, reporte visual. Totalmente visual, 5899. Ok, ciente, tem livre pouso 10, vento variável 3 nós, cheque trem. Autorizado pouso da 10, baixo, cheque travado. Salvador, tá 3152. 3152, Fuca, transição Caju, aguarde cópia. Aguardando. Delta 714, ciente, aguarde cópia, Fuca transição Caju. Ciente, Fuca Caju, aguardando. Não. Agora, senhor, estou reprimindo agora. Ciente, 10 para 2016, livre final ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, livre final ILS X-ray, 5344. 5899, Salas 28, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 10. 5899, só recebi a matrícula Juliette, portão 10, ok? Alfa, Juliette, portão 10, 5899. Então 3152, copia. 3152, Maceió, aprovado nível 330, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Pulca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5553, controle 120, decimal 80. Autorizado Maceió, via Perito 58, Orago, direto, saída Pouca, atenção Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda, transponder 5553, o controle 120, decimal 8, TAC 3152. TAC 3152, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Voo no 714, copia. Copia. Voo no 714, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677. Cola da pista 10, perfil de saída Pulca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5555, controle 120, decimal 80. Aracaju no nível 230, pela Golf 677, pista 10, com curva à esquerda, saída Pulca, Caju, transponder 5555, controle 1208, gol 1714. Voo no 714, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto. Dona escuta, muito bom dia, é o San 3170, descida para o 150, informação Delta. San 3170, muito boa noite. Muito bom dia, a senhora identificação dessa 050 na chegada a Mari. Copiado, desse voo, 50 na Mari, 3170. 3170 tem condições de voar e Duna? Atlante, senhora. Prezado Duna do presente, então 3170, descendo agora para 3000 pés. Fui intercontado, perdão. Tem condições de voar Duna, se voar Duna, desce para 3000, ajustado 1016. Copiado, Duna 1016 para 3000, 3170. Autorizou o TRIP 5344, Campo Avesto. TRIP 5344, data final, chama a turma 8612. 8612, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, TRIP 5344. Boa noite, TRIP 5344, livre pouso, pista 10, vento variável 3 nós, cheque trem. Ok, livre pouso 10, 5344. Oi, Salvador, gol 1606. No 606? Afirmativo. Informação Delta. Autorização Campina Grande. Informação em curso Eco, aguarde pouca transição Zipar. Fica Zipar aguardando cópia, gol 1606. TRIP 5344, reporte quando baixado e travado. Voltará. Trip Porsche travou. Gente, Trip 53, quase 4. Salvadoras, 14062, passo 210 para 160 no rumo de Mari. 6221, boa noite, a senhora identificação desce para 4000 pés e a chegada a Mário, existe 1016. 4000, 1016 na Mário, 4062.